reto, livre para o chamar de estacionamento, chama para iniciar táxi. Camarada. 1896, pronto para cópia. Pronto, cópia no 896. Autorizado João Pessoa, 370, via Previsc 58. Pucaracaju é a subida, primeira curva à esquerda, 50 no 4 é o código, 198 é o controle. Autorizado 370 pela Avenida 8, Pucaracaju, 0 para o responder, 19-18, após a decolagem, 1-8-9-10. Só corrigindo o código transponder, 50-14. 50-14 é um transponder, 1-8-9-10. Correto, chama para posicionar. Manoel, feedback, estacionamento, 1-8-9-10. Controle. No 70, direto ETAP, descida até o 050, a chegada é a Mari. O 3520, solo ao 44, libere a direita, prossegue a táxi Alfa e mantenha a descida Juliette. Alfa para descer da Juliette, da frente, 1794, Recife agora, 126, decimal 85, alterno 133, decimal 65. Gol 1794, controle. Gente, 12685, 13365. Afirmo. Bom dia. Bom. Agora, táxi via Indy Alpha. No ponto de espera, vai chamar essa frequência para decolagem. Europa 084, clear to pushback and set up report ready for taxi. We're clear for push Europa 084. 805 tá pronto? Pronto. Autorizado a alinhar e decolar, vento no 20 graus, 612 nós. Para o táxi, o voo 1994 com 166 a bordo, 2 horas e 20, Alderno Salvador. Táxi via Pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Via Pátio Indy Alpha, no ponto de espera, chamará nessa frequência, voo 1994. Pátio Indy Alpha. Pátio Indy Alpha, voo 1994. O voo no 606 para o pushback. Aguarde no 606. Negativo, 3520, vai manter a posição, por enquanto o portão do senhor está ocupado, tá ok? Obrigado. Estabilizou no localizador da 1076, mensagem 46. Mensagem 46, agora 4, torre, 1-18, decimal 6. Decimal boa, mensagem 46. Salvador, boa noite, objeto 6746, fui LS, pista no zero. 6746, prossiga aproximação, informarei, pista livre. Prossiga aproximação, 6746. Objeto 5897, desça até o 070, chegada à Mária, sendo identificação. 070, Mária. Mária. 805, decola ao 51, chame controle 198, bom voo. 198, boa noite. Gol 1805 da cola. 1-8, confirmou o gol 1805 que chamou? Afirmativo, 805, gol. Subou 370, contato radar na decolagem, a saída é a PUCA. Saída a PUCA, subindo 370. Em livre pouso, objeto 6746? Afirmo, livre pouso 6746, vento 120 graus, 5 lances. Livre pouso no 067. 3170, 2000 pés autorizado, ajuste no 04, reporte estabilizado. Europa 084, we read taxi. Clear taxi until gate 8 and stand by for procedure taxi. Europa 084. Affirmative, sir. Go ahead and maintain position on taxiway correction on gate 8, gate 8 not, gate 6 and and stand by for and wait for procedure text, okay? Okay, we'll taxi up to position 6, Europa 04. Until a beam, gate 6, okay? Until a beam, gate 6, Europa 04. Luna 994 está pronto para decolagem? Perfeito, tá bom, agora em frente decolagem. Ali mantém no 994. Ali mantém, vou no 994. 76746, solo 53, libere a direita, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, reportando antes da Juliette, 7746. Salvador, vou no 896 para o pushback, treinamento, portão 3. 896, número 2 no setor, aguarde. Salvador, top 024. Go ahead. Ready to copy, existe clearance to Lisboa. Stand by to clear, sir, Portugal 024. 21. Position 6, Europa 024. Okay, mantain position. Well, mantain position, beam 6, Europa 024. Gol no 994, livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 59. Vento, já decolagem para o gol, 19, 94. Um 896, o senhor vai ter que aguardar a passagem do colega, a retaguarda, e do Air Europa, que tá, também vai passar. Depois eu vou liberar o pushback do senhor. Um 26, decimal 85, alterna 133, decimal 65. 12685 e alternando 133 metros, 1805. 1606, está com 89 a bordo, 4 horas e 30 minutos, voltamento para o táxi. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para a decolagem. Índia Alfa, camarada, quando espera por 30 minutos. Aproximando a Juliette, 6746. Sente manter a posição. O 606, por favor, me confirme apenas o POB novamente. 89. Change. Air Europa 084, procedure text via April 1, India and Alpha, on holding point. Contact this frequency for departure. Ok, via India and Alpha, Europa 084. Então 3520 está visual com Air Europa? Firma, firma. Após o mesmo, vai ingressar via Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, após a passagem da Europa, está 3520. Gol no 994, decola 56, chame controle 198, bom voo. No 994, chame controle 198. No 994, subo 350, saí da PUCA, contato radar na decolagem. Sente, contato radar, 994. O 606 ali mantém. Sabe, 4 está 5 graus à direita, formação. Sentido desvio, reporte ao término. 3170, torre 198, decimal 6. Obrigado, boa noite. Tchau. Com 896 aguardando só mais alguns instantes para o pushback, tá ok? Webjet 6746, ingresse via Juliette, portão 02. Juliette 02, 6746. 606, ao alinhar, livre decolagem. Vento no 20 graus, 5 nós. Oi, Salvador. Boa noite, eu tenho 3170, final, trem vai ser acionado. 31706, prossiga aproximação, informarei pista livre. Europa 084, mantém position, now. Mantém position, Europa 084. Voando para de Puka, gol 994. Vim pro controle? Voando Puka, gol 994. Cliente no 994. Quatro Recife agora, 126, decimal 85, alterno 133, decimal 65. 2685, 3365, gol 994. Posso pro 70? Outra 3170, inicia remetida conforme carta, devido ao tráfego da Aero Europa que ultrapassou bastante ponto de espera, tá ok? Com segurança poderíamos prosseguir? Por conta e risco? Afirmo. Sim, por conta e risco. Obrigado. No 606, decolou aos 00, chame agora o controle em 198, bom voo. 198, boa noite. 186, 4432, boa noite. Léo, gol no 606. Gol no 606, seu voo 390, saída Puka, contato radar na decolagem. Ainda pouco. Gol no 606, disparo 390. O 896, corrigindo. Puxa, aciona no 3, já abriu o destaque. Mandar para o ataque, 9696. 5897, confirma ajuste. Fiz uma milha e meia de espera, bastante checado visual. Could you take off immediately when you are cleared? 5897? 1094, ajuste. 1094, 5897, para 2. Ok, we are ready for immediate, Europa 084. Europa 084, clear for immediate takeoff, wind 120 degrees, 06 knots. Clear for immediate takeoff, Europa 084. Fan 3170, seu solo 01, mantenha essa frequência, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Mantendo a Juliette, está entrando a pista agora. Tô ciente, Fan 3170, o tráfego ainda está alinhando, ok? Oi, Salvador, boa noite, 4432, agora 4 milhas da pista, visual. Azul 4432, tô ciente, continue a aproximação, informo que tem um Airbus da Europa iniciando a rolagem, ok? Continue a aproximação, aguardando a pista livre. Ciente, aguardando, 4432. Ingressa via Juliette, portão 07, ok? Juliette, 07. Azul 4432, o vento 120 graus 05 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso 4432, pista no zero. Corp 084, airborne at 03, call 1, 9.5, decimal 8, airborne at flight. Same frequency, 119 decimal 8, robot 04. Affirmative, 119 decimal 8. 119 decimal 8, boa noite, robot 04. Então 3970, ingresse via Juliette, portão 7. Cockpit level 370, Puka Departure. Puka Departure 370, Europa 04. Voo no 606, chame Recife, 126, decimal 85, alterna 133, decimal 65. 126, 133,65, voo 606. Azul 4432, solo 04, libere a direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Libera a direita, táxi autorizado de Alfa Juliette para o 1, 4432, em seu escudo. Salvador, boa noite, Nazinha, no ponto 0, 0, 0, pronto. Firme. Boa noite, Nazinha, no ponto 0, 0, 0, pronto. 1896, Linda, cola pista 10, vento 20 graus, 629. Linda, cola 10, 189. LS, embaixo pra baixo. 5897, tô rindo no 86. 76, 57. Torres Salvador, muito boa noite, Urbijet 5897, estabilizado no ILS, embaixo travado. 5827, prossiga aproximação, informarei a pista livre. Gente, 5897. Salvador, confirmo com 896, autorizado decolagem, 890. Afirmo, livre decolagem no 896. Livre decolagem no 896. Alpha 084, contact now Recife Center, 126 decimal 85, backup 133 decimal 65. 126 decimal 85 and 133.65 backup, Europa 084, boa noite. Web Objeto 5897, pouso autorizado, pista 90, vento 120 graus, vento 19. Autorizado pouso, web 5897, pista 90. Portugal 024 is the ground. 024, ready to copy. Roger. Sir, do you know where your flight plan make? Could you say again, please? 1 minute, sir. Standing by. Controle Salvador, voo 1896. 9, já me controle 19, 8, bom voo. 19, 6, Tubal 370, contato radar na decolagem, saída PUCA. 370, saída PUCA, 896. Before, go ahead. This regard last call, just to confirm, we are checking about some kind of situations about your flight plan, okay? Actually, we don't have your flight plan on system, but we are checking now. Just a moment, please. Standing by. 5897, solo 09, libere a direita, prossegue seu táxi, Alfa Juliette, portão 03. Prossegue o táxi, Alfa Juliette, portão 03, 050. Agora com Recife, frequência 126, decimal 85, alterno 33, decimal 65. 126, 85, alterno 33, 65, 896. Salvador UAB 5817, poderia filmar o portão? É o 3. 3? Isso, 03, tá ocupado? Ah, negativa, já sei que tá ocupado aqui, mas não tá.